Eu fiz um projeto de ler a Bíblia inteira esse ano de novo. E um dos textos que mais marcou a minha vida esse ano, sem dúvida alguma, foi o de Êxodo, capítulo 32. Então, se vocês quiserem abrir a palavra já em Êxodo, capítulo 32. Uma palavra um pouco pesada, assim, porque envolve todos nós. Às vezes a gente pensa que é só com o povo de Israel, mas todos nós estamos dentro desse barco. Podemos cair nesse erro. E Deus já vinha ardendo alguns dias essa palavra no meu coração. Até falei bastante com a minha esposa, né? Como a gente pode acabar caindo nesse pecado mortal até, de certa forma, que o povo de Israel acabou caindo. Que é o pecado da idolatria, né? Que é o pecado de adorar outros deuses e não o nosso Deus. Evidente que às vezes a gente não adora outros deuses de uma forma explícita, né? Por exemplo, professamos a fé num outro Deus, abandonamos o Deus, né, Jeová, e começamos a adorar um outro Deus, sei lá, um Deus afro, um Deus dos índios, um Deus da cultura eslava, da cultura nórdica, coisa do tipo. Embora tenha alguns que estão adorando Odin aí, Thor, né? E parece brincadeira, mas eu estava vendo a Islândia, não me falha a memória, é um país com uma das menores populações do mundo, né? E tem cerca de 15 mil habitantes. Se alguém souber a população correta, até pode me corrigir. Mas pasmem vocês, lá há 3 mil adoradores dos deuses vikings, hoje. Não duvido que estejam até fazendo sacrifícios de novo e tudo mais. Então isso está aí, está acontecendo hoje, um neopaganismo ganhando força. E é um país onde, por exemplo, a religião cristã conseguiu entrar muito forte, né? Na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, onde o luteranismo era... 80% da população era composta por luteranos, né? Então o protestantismo conseguiu criar uma raiz muito forte, desenvolver uma moral muito forte, uma cultura cristã muito forte na população, e a gente vê hoje ou eles voltando para o paganismo, o que é tão absurdo quanto o ateísmo, porque o ateísmo é uma religião, na minha opinião, é uma forma de religião, embora seja uma religião que negue a existência da divindade, também é religião porque adora alguma coisa, adora a matéria. Acredita que a matéria responde pela ordem do cosmos, pelas necessidades humanas, pelo pensamento humano, explica todas as situações emocionais, etc. Sim, existe igreja ateísta, exatamente. Até o Richard Dawkins chegou certa vez pedir oferta para fazer um retiro para adolescentes, não me falha a memória, para ensinar ateísmo para os caras. Ah, ele não fala que vou ensinar ateísmo, mas automaticamente, ao ir ensinar o que ele escreveu nos seus livros, ele está ensinando ateísmo. Então ele está propagando, virou uma religião. O neo-ateísmo, como é chamado, ele é uma espécie de religião. Porque ele não se conforma só na ideia de não crer em Deus, mas também de propagar essa crença. Essa crença, entre aspas, né? Parece paradoxo, mas é verdade. Tipo, de divulgar que Deus não existe. Diferente de os outros ateus que não creem, mas não se incomodam com a religião, não estão nem aí, não faz diferença, né? Desprezam, lógico, vão para o inferno do mesmo jeito, mas não ficam propagando através da cultura, da mídia, de músicas e tal, essa ideia. Mas isso é real hoje. Mas não é sobre o mundo necessariamente que eu quero falar, porque o mundo é esse. Ateus vão existir, não vão deixar de existir, talvez até cresça. Pelo que a gente tem observado aí, infelizmente a Europa é um continente pós-cristão, ou ele é ateu ou ele é islâmico hoje, por incrível que pareça. Né? Tem alguma exceção ali da Polônia, onde o catolicismo ganhou muita força nos últimos anos. Né? Inclusive houve até uma atitude mais radical de proibir a entrada de imigrantes islâmicos, recentemente. Na Hungria também há uma renovação muito forte do catolicismo e do cristianismo. Dessa vertente, né? Mas na Inglaterra, França, a França desde a Revolução Francesa abraçou o neopaganismo, o ateísmo, ideologias as mais diversas, quantas vocês possam imaginar. Ideologia também é uma forma de religião, é uma religião às avessas, né? Então, a França é o berço de tudo isso, inclusive. Então tá aí, né? Novas formas de paganismo, novas formas de novos deuses surgindo, alguns deuses antigos ganhando força. Você veja na Islândia, 3 mil pessoas para a população, é uma proporção muito grande. É uma proporção muito grande, equivaleria, pegando a população brasileira, milhões de pessoas adorando Thor, Odin, as Valquírias. Certo? Isso é bem estranho. Tenho certeza que a prática em relação às mulheres, espero que não seja as mesmas que os vikings tinham, né? Porque as mulheres eram tratadas igual capacho. Foi o cristianismo que modificou essa verdade, né? Trouxe dignidade às mulheres. Aliás, desde o início da história da igreja, trouxe dignidade às mulheres, contribuiu com o discurso contra a escravidão. É lógico que teve aquela fase obscura da igreja. A igreja errou. Em alguns momentos foi tolerante com essa escravidão moderna. A gente sabe disso. A igreja nunca negou isso, né? Tanto protestantes quanto católicos cometeram erros, mas foi dentro do próprio protestantismo e do catolicismo que o discurso contra a escravidão voltou a existir. E usando a Bíblia, usando a ideia de que perante Jesus nós somos iguais, e é a graça que nos salva, não é o mérito. Então não existe o Senhor, não existe o servo. Não estou falando de funções, estou falando perante Deus. Ok? Então, nós veremos também que o impacto de se distanciar do verdadeiro Deus também acaba modificando a cultura, acaba modificando a moral, acaba modificando um monte de valores que a gente... Por exemplo, hoje, eu estava vendo uma pregação do Paulo Júnior sobre casamento, e hoje, por exemplo, é praticamente impossível você ouvir uma pregação, por exemplo, falando do casamento no molde bíblico. É muito difícil, porque o pastor fica naquela, se eu falar isso, metade da igreja vai sair. Certo? Ou metade da igreja não vai querer o arrependimento. Então ele fica naquela, agrado a Deus, agrado às pessoas, etc. e tal. Porque a ideologia ganhou uma força, o mundo mudou, as coisas mudaram, etc. Então, a gente vê tudo isso aí acontecendo. Porém, vamos para a leitura. Espero conseguir entender o meu esboço que eu fiz manuscrito. Às vezes eu não compreendo minha escrita. Daí eu trouxe a Bíblia aqui para me socorrer. Ok? Então, o texto diz assim, né? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então, disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e o apregoou. E disse, amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, o contexto histórico aqui, se vocês... Depois, até recomendo que peguem a palavra. Moisés estava há 40 dias no alto do Monte Sinai. 40 dias. É o que atesta aí os estudiosos. Do capítulo 24 até o capítulo 32, Moisés está lá. Está recebendo instruções do Senhor. E é interessante que ele está recebendo instruções sobre leis morais, leis sociais, leis cerimoniais, certo? Até mesmo instruções para a construção do tabernáculo, para a construção dos objetos que decorariam o tabernáculo, da mesa do holocausto, enfim. Ele estava recebendo instruções de como o povo deveria viver e cultuar a Deus. Certo? Estava recebendo isso. Estava recebendo do próprio Deus todas essas instruções. Ele levou com ele poucos homens escolhidos, que não foram até o cume do monte, evidente, e o povo ficou ali, aguardando. O povo tinha que esperar essas instruções. O povo tinha que esperar essas leis, essa codificação dessas normas. Muitas normas eles já sabiam quais eram. Eles já sabiam que eles só podiam adorar o único Deus. Eles sabiam que eles não podiam fazer imagem de escultura de nada que estava acima dos céus para cultuar. Isso está lá no capítulo 20 de Êxodo, certo? Eles já tinham cravado no seu coração muitas coisas, certo? Moisés já tinha instruído eles. Com toda certeza, todo dia isso era uma verdade que era dito, que era comentado, que o único Deus era Yahvé, ele era o único Deus verdadeiro, ele era o único Senhor absoluto, que ele não era maior que os deuses do Egito. Os deuses do Egito nem eram verdadeiros. Os deuses e os outros povos eram deuses criados por mãos humanas, pela mente humana, e não eram dignos de receber nada, porque não eram. Somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus do povo hebreu, era digno de adoração, pois era verdadeiro. Não só isso, se vocês pegarem o contexto histórico, a maioria aqui conhece bem, o mesmo povo que acabou cometendo esse pecado de esculpir esse bezerro de ouro para adorá-lo, é o mesmo povo que viu as 10 pragas acometerem o povo egípcio, certo? É o mesmo povo que, por exemplo, teve aquilo que talvez seja a maior figura de linguagem, não, é a maior, como é que eu poderia dizer, o maior modelo de Cristo, talvez, o maior exemplo da expiação de Cristo no Antigo Testamento, que é quando Deus manda a última praga, alertando o povo egípcio, através do faraó, de que ele passaria com o seu anjo e mataria todos os primogênitos. Certo? Todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Só não morreria aqueles que tivessem passado o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Deus tinha dado essa orientação a Moisés. Moisés alertou os hebreus, e eles fizeram isso no Egito. O anjo passa, diz o texto, e todos que não tinham a marca desse sangue, todas as casas que não estavam cobertas com o sangue do cordeiro, o seu primogênito acabou falecendo. Inclusive o filho do próprio faraó. É interessante que, se vocês lembrarem, faraó era considerado o quê no Egito? Um deus. Ele era um dos muitos deuses que havia. Né? Para quem gosta da história do Egito, é bem interessante. A cultura egípcia, ela era bem complexa, bem interessante de se estudar. Então, por exemplo, os faraós eram mumificados. Né? Havia crença na vida após a morte. Enfim, eles eram considerados sagrados. A construção das pirâmides, para eles serem enterrados com suas famílias, aquilo não era para qualquer um. Primeiro, você tinha que ter condição para fazer aquilo. Segundo, você tinha que, no caso, o faraó era considerado divino. Então, quando o filho de faraó morre, aquele que era para herdar o trono, significaria o seguinte: a morte dos deuses egípcios. A vergonha cometeu todo o Egito. A vergonha. Os deuses egípcios, o próprio faraó, foi desnudado, foi colocado em vergonha, foi humilhado. Por quê? Porque desafiou o Deus verdadeiro. Porque desafiou o Deus dos hebreus. Né? Isso era muito comum, né, na antiguidade. Quem aqui assistiu o filme 300 de Esparta? Metade do filme é mentira. Tá? É tudo invenção de Hollywood e tal. Tá? Não tinha, não era persa saindo dos bueiros também. É lógico, o exército persa era monstruoso, mas não era também igual pulga, né? Verdadeiramente, acredita-se, segundo os historiadores aí mais conceituados da história antiga, que eram aproximadamente 10 mil persas ali e 1.000 gregos, 300 espartanos e mais alguns que foram sendo encontrados pelo caminho e foram aceitando ir lá lutar contra os persas. E eles só venceram, não, só resistiram os persas enquanto deu, porque era um desfiladeiro também, né? E daí pouco importa o tamanho do exército inimigo, era sempre frente a frente, então o mais preparado acabava derrubando mais homens. Então, também não é meio que, né, uma fantasia acreditar que os 300 Esparta resistiram. Imagine 10 mil homens cercando você, não tem como fazer. Mas frente a frente é diferente. Todos morreram, a gente sabe disso, inclusive o rei espartano. Mas no filme, não é atestado se na realidade isso aconteceu, tem uma parte que Leônidas joga uma lança e acerta a face de Xerxes, que é o Rodrigo Santoro lá, bonitão, com óleo no corpo e tal, né? Nada a ver com persa, mas tudo bem, né? É filme, né? Ali já começa a mentirada. Mas ele é ferido. E como isso causou pânico nos persas? Porque ele era considerado divino também. No caso dos persas, era um semideus. Eles acreditavam que os deuses, os reis eram semideuses, os imperadores eram semideuses. Mas de qualquer forma, você está afetando um ser que não é igual a você. É mortal? É mortal, mas tem algum poder. E não conseguiu desviar de uma lança, foi ferido. Então, para esses povos, quando haviam guerras, e no caso os hebreus venceram Faraó, porque ele perdeu o próprio filho, isso era muito sério. Os deuses tinham sido colocados à humilhação total, os deuses egípcios. Eles viram tudo isso. Ou seja, eles viram o triunfo do sangue do cordeiro ali, simbolicamente falando. Depois disso, eles viram o mar se abrir. Eles viram o mar vermelho se abrir e o povo passar em seco. O povo hebreu. E todo o exército de Faraó, lá, a cavalaria de Faraó, ser engolida pelo mar. Eles viram tudo isso. Eles viram o maná descer do céu, alimentando eles todo dia. Eles viram tudo o que vocês possam imaginar. Tudo. Eu tenho certeza que nós não vimos milagres como esse. Eu não vi. Já vi milagres, mas como esses, em termos de proporção, nunca vi o mar se abrir. Várias vezes a bola caiu no Rio Belém lá, eu tive que entrar lá e meter a perna naquela... Leptospirose, o livramento da leptospirose eu tive. Certeza. Mas eu não vi o mar se abrir. Esses caras viram. Os caras viram o mar se abrir. E é interessante que, segundo alguns comentaristas bíblicos, esse bezerro de ouro era um deus que era cultuado no Egito. O deus Apis. Eu confesso que eu não sabia da existência desse deus, eu não sou muito ligado nisso, que é o deus da força e da fecundidade. Olha só que absurdo. O deus verdadeiro tinha vencido todos os deuses egípcios. E os caras vão e fazem um bezerro à imagem de um deus que representava força e fecundidade. E o texto diz aqui que eles fizeram deuses. Fala do bezerro, mas eles estavam querendo cultuar deuses. Está no plural o negócio aqui. Então eles literalmente se jogaram na lama, na sujeira. Desprezaram a promessa. Não confiaram que Moisés ia descer do monte. Não confiaram que Moisés ia descer do monte. Eles acharam que esse cara morreu já. Esqueça. Vamos fazer do nosso jeito. Não tem mais. Né? Então é uma situação que foi muito, muito complicada. Vale ressaltar que o coração do homem é idólatra desde a queda. Por orgulho, vaidade e poder, quer ser igual a Deus. Ou seja, já havia idolatrado a si mesmo. Tudo era fruto de carnalidade, esta, porém, orientada da falta de confiança em Deus. Fato atestado pela descrença do retorno de Moisés do monte com as perfeitas instruções do Senhor. Em vez de esperar em Deus, o povo decidiu alimentar a carne com o que podia planejar, dominar e satisfazer seus desejos, como ratificado no verso 6. No verso 6 ali, do texto, fica claro isso. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. Alimentar a carne. Isso é muito interessante. Nós cantamos aqui, hoje, que Deus é santo. Deus é santo. E esse atributo divino, que só pertence a Deus, vai muito além do que a gente imagina. E talvez aí a gente consiga entender por que a idolatria é uma abominação perante Deus. Por que Deus falou, não faça imagem de escultura e não se ajoelhe diante dela? Porque Deus é santo, não é só... Essa palavra santo não significa apenas não cometer erros. Significa não ter início e não ter fim. A palavra incorruptível significa não se corromper, não se deteriorar, não se perder, não deixar de ser. Deus não deixa de ser. Então ele não só é santo nesse momento, ele não pode vir errar nunca, porque ele não, o erro não diz respeito a Deus. Ele nunca se corromperá, nunca errará em absolutamente nada. E quando você faz um Deus, certo? De barro, de ouro, ali provavelmente era madeira revestida com ouro, segundo o que diz alguns comentaristas, pouco importa. Por mais bonito que seja, por mais belo que seja, por mais interessante que seja, vai se corromper. Primeiro porque foi feito. Não era, foi feito. Segundo porque vai deixar de ser. Então você deixa de adorar aquele que criou, inclusive, a matéria-prima do Deus que você está adorando. Isso é uma abominação. Você está tornando a criatura maior que o Criador. E isso vale tanto para deuses esculpidos, como para pessoas que são consideradas divinas. Também é abominação do mesmo jeito. Ou seja, tudo que nós colocamos acima de Deus é uma abominação para Ele. Por qual motivo? Pelo motivo simples de que foi criado por Ele. E não merece, em hipótese alguma, maior glória do que Ele. Em hipótese alguma, pode ser considerado divino. Primeiro, porque foi criado. Segundo, porque depois da queda, passou a se corromper deliberadamente. Tanto seres vivos quanto inanimados. As coisas modificam-se, as coisas se perdem, as coisas modificam, se corrompem. O ouro, por mais valioso que seja, se corrompe. Pode se derrete, você muda a forma dele, você trabalha ele da forma como você quiser. Por isso é uma abominação. Deus é santo, ele é incorruptível. Se vocês lerem lá o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, ele diz o quê? Que os homens mudaram a imagem do Deus incorruptível e fizeram imagem de deuses corruptíveis, semelhança de animais, natureza, etc. E tal. A primeira forma de culto que existiu na história da humanidade foi o culto monoteísta. Primeira forma. Tem alguns antropólogos por aí que vêm com esse papinho dizendo que primeiro o culto foi animalista, depois foi para uma espécie de espiritismo, adoração dos ancestrais, depois voltou-se ao monoteísmo com Abraão, com outros, enfim, mentira. Inclusive teve um antropólogo no século XIX chamado Edward Taylor, que foi ele que começou com esse blá blá blá aí, porque ele era evolucionista e tudo mais, ele acreditava que a religião também teria passado por evoluções até chegar no monoteísmo. Só que esse cara escrevia da Inglaterra lá, no seu escritório tal, viajou para alguns lugares tal, mas estava lá no seu escritório, na universidade, e tinha certeza que todos os povos começaram num animalismo, depois num politeísmo, e depois passaram a acreditar num Deus que eles julgaram maior que os outros. Só que nesse mesmo século XIX, missionários ingleses estavam indo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E eles estavam tendo relatos de que os povos diziam para eles, ó, nós não sabemos qual é o Deus verdadeiro, mas nós sabemos que existe um Deus maior do que os deuses que nós adoramos aqui. Só que como nós não sabemos como adorar ele, a gente adora esses deuses menores aqui. A gente fez imagens aqui da gente, a gente fez imagem de animais, porque a gente precisa ver, a gente precisa tocar. Precisa ser palpável, as pessoas precisam ter isso. E daí os missionários chegavam e questionavam ele. Pô, mas você não falou que era o politeísmo antes do monoteísmo? Esses caras estão falando que eles acreditavam num Deus, mas eles perderam essa crença. Isso no mundo inteiro. Quem já leu aqui o livro Fator Melquisedeque? Esse livro trata bem disso também. Bem interessante. Mas por que eu estou falando isso? Porque os homens são idólatras. É daí que surgiu o politeísmo. Daí que surgiu a crença na natureza como algo divino. Certo? Porque o homem precisa tocar, o homem precisa aguçar os sentidos. Isso é carnalidade. Isso não tem nada de espiritualidade. A Bíblia diz que Deus tem que ser adorado em espírito. A sensação é importante? Creio que sim. É pelos sentidos que nós conhecemos parte do mundo aí. Eu estou vendo o Pipe, eu estou vendo minha esposa aqui, maravilhosa. Eu estou vendo vocês, certo? Alguns bonitos, outros meio esbugalhadinhos. Mas, enfim, tudo é imagem e semelhança de Deus. Eu estou vendo vocês aqui. E é importante, eu preciso dos sentidos. Mas eu estou vendo coisas que modificam, são corruptíveis. Vocês só não serão destruídos porque vocês têm Jesus no coração. E por causa de Jesus nós temos a crença na ressurreição do corpo. O nosso corpo deixará de ser corruptível. Nós vamos enfrentar a morte do corpo? Estávamos falando isso ontem na escola bíblica. Vamos enfrentar a morte. Mas o texto bíblico diz que nós vamos ressuscitar com Cristo. Teremos um corpo glorificado. E a nossa esperança repousa na ressurreição dele. Mas por que ele ressuscitou? Porque ele é completamente santo e todo-poderoso. Só que a Bíblia diz que nós somos enxertados em Cristo. Por isso vamos ressuscitar também. Ele é o cabeça do corpo agora. Ele santifica a igreja. É bonito isso, né? O mundo corrupto. Corrupto nesse aspecto. Vai se destruir. Vive em pecado, vive em adorações e coisas passageiras. A igreja não. A igreja vai ser eterna, vai viver com Deus. E os pagãos, né, o pagão, os ímpios, ateus e todo esse povo, infelizmente, vai consumir-se no inferno. Mas consumir-se não porque vão desaparecer. Eles vão se corromper na carne, mas o espírito, a alma, permanece. Para sempre. Vão sentir dor, vão tentar se matar e não vão conseguir. Já parou para pensar nisso? Que terrível. Então, é algumas das consequências da idolatria. Falei de deuses. Mas o que seriam esses deuses? Poderia ser muitas coisas. Não estou falando só de deuses, em sentido de professar algum deus. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus é corruptível, porque veio depois de Deus e se corrompeu com o pecado. Então é interessante que o povo aqui não teve paciência, né? Não esperou as ordens corretas, os mandamentos corretos de como adorar. Fizeram bezerro, diz o texto, que fizeram sacrifícios, trouxeram holocaustos, cultuaram, dançaram, se divertiram, fizeram culto do seu jeito. Eu faço uma pergunta, quantas vezes nós não fizemos o culto do nosso jeito? Por último, fomos pensar como Deus se agrada de ser adorado. Por último. Nós vemos isso em muitas igrejas, infelizmente. É cada culto, nossa, medonho assim. Você olha, dá medo. É métodos mundanos entrando, método de evangelização mundana, métodos empresariais, é ideologias entrando na igreja. Tudo que é tipo de podridão, de coisa passageira entrando e as pessoas utilizando, achando que essa é a forma correta. Quando a forma correta está aqui na palavra, está na Bíblia. Qual que é a diferença desse povo para nós hoje? Eles estavam recebendo ainda uma norma para o culto deles ainda, o culto judaico. Nós já temos. Adorar a Deus em espírito e em verdade, em comunhão com os santos. Está as instruções da comunhão na palavra, está tudo aqui. Por que inventar coisas mirabolantes? Né? Por que judaizar o culto de novo? Shofar. Eu lembro de um tempo atrás, de um pastor em Londrina. Pouca gente deve saber disso, mas isso aconteceu. O cara urinava em volta do terreno da igreja para marcar território. O que é isso se não é um bezerro de ouro? É idolatria. É crer que aquilo que eu estou vendo, que eu estou tocando, tem poder. Certo? Crença no sal, crença no galho, crença na fogueira, crença no sabonete. Tudo idolatria. Tudo idolatria. Crença no sangue de homens, além do sangue de Cristo. Crença no terno, crença no sopro. Se o cara tiver mau hálito, cai mesmo, né? Já teve uns pastores que vieram orar que, pelo amor de Deus, era o meu bafo dele, assim, era. Ora, eu dizia amém, ele ficava com mais raiva, acho que orava mais forte. Aí eu caía, né? Não dá, melhor cair antes que eu morra. Mau cheiro. Corrupção. Certo? Carnalidade. A ideia de que os nossos sentidos têm que ser satisfeitos. Isso vale para muita coisa, pessoal. A pergunta que fica diante disso é: o cristão pode cair em idolatria? Vamos analisar o texto seguinte e verificar a continuidade, a partir do versículo 7 ali. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, Desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Teu povo. Aqui é interessante que Deus parece irado, né? A gente sabe que o autor da palavra fez questão de colocar essa expressão para mostrar o tamanho da ira de Deus aqui. Ele não falou o meu povo. O que que o versículo diz? O teu povo, Moisés, é teu negócio. Depois do que eles fizeram, chega. Chega. Eles estão adorando o jeito deles, eles estão fazendo do jeito deles. Eles estão tendo relações sexuais do jeito deles. É muito provável que aqui tenha acontecido orgias. Porque um abismo chama outro abismo. Quando nós fazemos do nosso jeito, inevitavelmente nós vamos tentar dar um outro jeito para consertar um erro anterior. É inevitável. Então você constrói um Deus hoje. Amanhã você quer um outro maior. Depois você quer um maiorzão, mais bonito ainda. Depois você começa a fazer vários. Depois cada um começa a pedir uma coisa para você. É assim. A humanidade é assim. Soluções atrás de soluções para tentar resolver os problemas humanos. Ok? E a coisa mais cafona do mundo, como disse Chesterton, na ortodoxia, é o ápice da idolatria, acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo, é mais cafona ainda. Nós não conseguimos vencer uma doença muitas vezes. Nós não escolhemos vir à vida. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não temos poder algum, a não ser o que vem de Deus. E a gente começa a confiar em si mesmo. Cheiro e querer soltar pum cheiroso. Estufa o peito, certo? Não. Eu nasci assim, sou desse jeito, não vou mudar. Isso é terrível aos olhos de Deus. Terrível. É absurdo. E mais do que nunca, o homem está tentando fazer do seu jeito. Basta você ver o racionalismo pós-iluminista. As ideologias vieram para libertar o homem. Vieram para trazer liberdade, autonomia à mulher, autonomia a não sei quem, autonomia a não sei quem, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Nunca se matou tanta gente na história da humanidade, em escala industrial, nunca o racismo foi tão pior, tão terrível, como depois do iluminismo. Nazismo, comunismo, anarquismo, evolucionismo, que foi o responsável pelo darwinismo social, que foi usado como justificativa para explorar os africanos no Congo, onde eles eram esquartejados porque não conseguiam trazer o látex suficiente. Qual que era a justificativa? A religião? Não. Eles são evoluídos porque, segundo Darwin, eles não estão ainda evoluídos biologicamente. Isso é atestado pela cultura que é inferior. Darwinismo social. Está aí, solução humana, que maravilha, a religião era terrível, meu Deus, precisamos substituir a religião pelo homem, só deu nhaca. A religião erra, sem dúvida, mas é interessante que mesmo a religião quando erra, é porque ela não está mais de acordo com a palavra. Sempre que o cristianismo quase foi para as cucuias, você pode ver, é tentativa de fazer um Cristo diferente, é tentativa de negar a trindade, né? Tentativa de negar a divindade de Jesus, tentativa de tornar Jesus apenas um homem. Aí, uma pequena parte dos cristãos mais fiéis vem, se levanta, defende a fé, defende a palavra, a igreja se reforma e continua. E o cristianismo está aí. Mas o estrago cometido quando o homem tenta fazer por si só é absurdo. Absurdo. Só que eu estou falando do macro, estou falando da humanidade. Aí é muito legal falar, né? Porque a gente fica até feliz, né? Nossa, olha, ele está falando mal das ideologias, não sei o quê. E conosco, como é que fica? Né? Stalin, tio Adolfo na Alemanha, fizeram besteira, porque tentaram fazer do seu jeito. Mas quantas vezes na nossa vida a gente cria um bezerrinho, quer dominar a forma de fazer o culto, quer sacrificar do teu jeito, ou do meu jeito, cria as próprias instruções, planeja a vida, quer dominar a vida, e quando vê, lascou tudo. não está mais com a família está rachada, o casamento está desfeito, está fora da igreja, certo? Está pecando e por aí vai. Versículo 8 em diante. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Interessante aqui, né? Depressa. Não demorou essa idolatria. Depressa. Fazia alguns meses que eles tinham saído do Egito. Depressa. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que o povo é de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Espera aí que eu tenho que me organizar aqui. Página 2, página 3, beleza. Depois a 2 vem a 3. Com base no versículo 8... Não, espera aí. Ô, Senhor, aí... Perdão, tá, gente? Tá certo? É isso mesmo. Então tá bom. Com base no versículo 8, aquele que experimenta a comunhão dos santos, que observou milagres e até declarou-se convertido, pode sim cair em idolatria ao esperar algo de Deus de maneira equivocada. Não só isso. A queda pode ser rápida e imperceptível. O Êxodo certamente é um livro que deve ser analisado à luz do Novo Testamento. Tal como Cristo nos libertou do mundo, libertou também Israel do Egito, demonstrou a falsidade dos deuses egípcios e através do sangue do Cordeiro livrou os primogênitos da morte. Vários eventos miraculosos foram experimentados pelos hebreus, ainda assim eles idolatraram o bezerro de ouro. Certamente não vimos os milagres que esse povo presenciou, porém, lavados pelo sangue do Cordeiro, precisamos vigiar. A todo tempo estamos sujeitos a idolatrar algo, mesmo lavados pelo sangue de Jesus. Cedo ou tarde, porém, testemunharemos se somos de Cristo ou não. Haverá o dia que o trigo será separado do joio. E aí fica duas perguntas, né? Qual o nosso bezerro e o que vamos testemunhar? Interessante isso, né? O povo não só caiu em idolatria, como caiu rapidamente. E provavelmente muitos ali, movidos pela carne, pelo orgulho, se precipitaram e nem perceberam o que estavam fazendo. Talvez alguns, não sei se o texto não deixa claro isso, muitos falaram: não façam isso, Moisés voltará. Vocês estão ficando louco. Mas o orgulho, né? Não. Quieto. Eu sei como é que faz. Vai dar tudo certinho. Deixa que eu faço. Quantas vezes a nossa vida não é assim, né? Quantas vezes? A gente está praticando um pecado deliberado, a gente está cometendo alguma coisa que não agrada a Deus. Um irmão vem conversar com você ou comigo e a gente fala assim: cara, você é pecador, você comete o mesmo erro. Aqui você vem falar que eu estou errado. Deixa eu... pare. Tá certo, não tem nada a ver. Olha aí, hoje em dia, não tem nada a ver. Olha aí o que diz hoje. A cultura, a TV. Mudou. Não é mais como antes. Não se esqueça que a cultura é caída. O mundo é caído. Mas a gente sempre tenta fazer uma ginástica mental, né? Trabalhar na nossa mente para justificar a nossa idolatria ali, o nosso pecadinho de estimação. Pepe usa essa expressão, né, sempre, pecado de estimação. Enfim, vamos jogando a sujeira para baixo do tapete, e isso vai se tornando algo natural, entre aspas. Vai se tornando um modus operandi, um modo de ser da nossa vida. E pasmem vocês, é muito possível que nós façamos isso e continuemos vindo à igreja. Continuemos achando que é correto comungar, estar com os irmãos, tranquilo. Certo? Talvez porque Deus demorou para te responder numa área. Talvez porque você está esperando a resposta de Jesus numa área determinada, talvez na vida sentimental, talvez você está passando uma dificuldade financeira muito grande, Talvez você esteja com uma descrença já na conversão dos seus familiares. Talvez os seus familiares nunca olharam para o seu testemunho e viram Cristo na sua vida. E você desanimou, você cansou e você chutou o balde. Aí você foi para a galera de vez, começou a pecar, começou a se tornar a imagem deles também. Isso pode acontecer com um cristão, pode. Se a gente não vigiar, pode acontecer. Isso já aconteceu comigo. Está aqui minha família, testemunha ali. Está minha mãe hoje, meu padrasto, a minha irmã. São testemunhas claras disso. Num período você está no fogo, está na fé, está no fervor, está na leitura da palavra, está na escola bíblica, está na oração, tal. Passa pouco tempo, você nem percebeu a diferença. Você já está numa roda de escarnecedores, já está enchendo a cara, já está, às vezes, até usando uma droga. E eu não estou falando aqui da questão química, né? Porque daí já vira até uma enfermidade, infelizmente. Mas enquanto dá para perceber, saia, porque pode se tornar imperceptível. E aí você já está prostrado diante desse bezerro. Continuando. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira, versículo 11, tá? Contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer aos egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, que é Jacó aqui, né? Teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dar-lhe-á a nossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testamento nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado escritas. As tábuas, olha que interessante isso aqui, eram obra de... Nossa, tentei dar uma de... De? Olha que legal. Também a escritura era a escritura de... Deus, esculpida nas tábuas. Interessante, o próprio Deus estava fazendo com esmero a lei, mas eles preferiram ir para o bezerro. Não tiveram essa paciência. Estava quase. Mas eles... vamos fazer do nosso jeito. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, a alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que canto é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendeu-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e as quebrou aos pés do monte. E pegando do bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Interessante como Arão aqui foi bem cara de pau, né? Oh, Moisés chega, vê o povo dele, o povo que havia visto todos os milagres adorando um bezerrão lá. E o que você está fazendo, Moisés? Por que você está brabo? Muitas vezes nós somos assim, né? Pegam a gente com a mão na botija e... Não, capaz. Né? Aluno faz muito isso, né? Está conversando, você fala: dá para ficar quieto? Eu não estou falando nada, professor. Cara, pensa no furor que dá. Eu fico imaginando você vendo um bezerro sendo construído e você sendo um profeta de Deus. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então, eu lhe disse, quem tem ouro, tire-no, deram-me, e eu lancei no fogo. E saiu este bezerro. Olha que interessante, ele lançou o ouro no fogo e o bezerro... todo o tempo tentando fugir, né? Não tem nada a ver com isso. Eu fui o povo. Você não conhece o povo? Tá aí. Não fui eu. Eu joguei no fogo ali, miraculosamente, surgiu um bezerro. Nós somos assim, nós tentamos a todo tempo justificar a nossa idolatria. Pôs-me em pé, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, ou seja, da tribo de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo, e cada um o seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que eles vos conceda hoje bênção. Interessante isso, né? Nós podemos achar isso até meio pesado, né? Poxa, passar a espada sobre aqueles idólatras todos, aqueles que haviam fomentado isso no povo, algo terrível aos nossos olhos. Mas a gente sempre tem que ter em mente uma coisa. O Velho Testamento ele tem que ser entendido a partir da nova revelação, do Novo Testamento. O Novo Testamento traz luz ao Velho Testamento. Certo? Tal como aquele sangue nos umbrais da porta livraram os primogênitos hebreus, porque representava a Páscoa cristã, o sangue de Jesus ali, da mesma forma aqui Moisés está dizendo o seguinte, haverá juízo. É necessário que haja juízo, não porque Moisés era superior, mas porque Deus é completamente santo e ele não divide a sua glória com ninguém. Aqueles caras, diz o texto, eles estavam desenfreados, eles não iam parar. Não iam parar. Precisamos agir dessa forma hoje? É óbvio que não. Naquela época era lei do olho por olho, dente por dente. A pena de morte era aceita. Certo? Sobretudo quando se pensava no bem comum, no bem social. Para nós é absurdo hoje, né? Ela não é nem viável porque nós vivemos num período de graça cristã. Certo? E não é viável no nosso país porque não tem pena de morte. Não vai sair matando aí quem está idolatrando, imagine. Não estou falando isso. Mas isso é para a gente tremer. Porque se houve juízo para aquela idolatria, haverá juízo sobre nós também. Haverá juízo. E de que lado nós vamos estar? Lembre da pergunta que eu havia feito, né? Pode o cristão cair em idolatria? É possível o cristão cair em idolatria? Essa é uma pergunta que tem que ficar aí, né, para a gente refletir. Algo muito interessante no texto é que Moisés intercede pelo povo, tal como nós precisamos fazer para com aqueles que caíram em idolatria. Não significa que não devemos ser justos. A justiça foi aplicada a Israel e será aplicada a todos os homens. Interessante notar que o coração do idólatra é teimoso, desequilibrado, fato que ressalta o abandono completo dele para com Deus. Ele não aceita o arrependimento. Veja o versículo 25. Dificilmente o retorno de uma pessoa, ao retorno de uma pessoa com tal atitude aos mandamentos de Deus. Ao desprezar a obra feita pelo próprio Deus, como diz no versículo 16, para se deleitar em coisas corruptas, o homem caído demonstra a insensibilidade e falta do espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor, portanto, toca o coração de quem é escolhido. Este se arrepende e fica com o Senhor, mesmo depois de cair e de errar. Isso é muito interessante. Aqui no texto fica claro que há uma discussão ali no meio do povo. Quem vai ficar com o Deus Todo-Poderoso? Quem? De que lado vocês vão ficar? Agora é a hora de decidir. Chega. Essa é a sentença dada por Moisés e pelo próprio Deus ali. Certo? E o texto diz que não houve assim uma orientação específica. Foram 3 mil homens que morreram. Não diz como eles sabiam quem eram os 3 mil homens. É difícil você catalogar ali, né? Ah, sim. Oh, esse aqui, aquele ali, deixa eu ver. Não tinha? Tinha como? Não tinha câmera para ver quem que estava fazendo o bezerro lá. Eu não sei como Moisés fez. Talvez tenha tido alguma orientação, alguma coisa. Mas o texto diz que eles foram direto. E mataram quem tinha que matar. Purificaram o povo. Certo? Isso é muito interessante. Porém, fizeram com aqueles que não se arrependeram. Por que Arão foi poupado? Isso é uma pergunta que a gente fica. Eu realmente não tenho uma resposta tão clara para com isso, porque Arão foi o não foi o articulador, mas foi aquele que concedeu o desejo do povo. Ele também cometeu um pecado terrível, mas ele foi poupado. Eu creio da seguinte forma: todo aquele que se arrepende da idolatria é do Senhor. Quando eu falei que o cristão pode cair em idolatria, pode, mas ele não permanece prostrado. Se você é cristão, você não vai permanecer prostrado diante do teu orgulho, da tua vaidade, do Deus que você criou, diante de você mesmo. Porque você sabe que Deus vai te levantar. Você se sente constrangido, você sente vergonha do que você está fazendo. Uma hora ou outra você vai sentir, você vai se colocar diante de Deus e vai pensar: meu Deus, comigo não dá, as minhas próprias forças. O bezerro foi feito para satisfazer os meus sentidos, para satisfazer a minha carne, eu precisava olhar, eu precisava tocar. Foi assim na minha vida, eu precisava controlar meu casamento, eu precisava controlar minha vida cristã. Até a minha santidade eu acreditava que era pela minha própria força. Eu acreditava que o conhecimento era tudo. Queria engordar meu entendimento. Queria ficar sábio. Mas a mim mesmo, não para edificar a igreja. Não para levar pessoas ao evangelho. Não para levar pessoas a glorificar a Deus, mas para mim mesmo. Eu me arrependo disso, Deus. Me arrependo disso, Senhor. O cristão se arrepende. Se você está ouvindo essa palavra e você está sentindo que você tem que deixar esse embaraço, tem que deixar essa idolatria, tem que deixar isso na tua vida, quero deixar de viver para mim mesmo, quero deixar de olhar no espelho e achar que eu sou Deus, achar que eu posso resolver as coisas porque eu consigo ver a minha imagem, porque eu consigo ver o dinheiro na minha conta, porque eu consigo controlar quantos goles eu vou tomar. Porque eu tenho certeza que eu me controlo. Eu fumo 2, 3 baseado por dia só. Não vou passar disso porque eu sou o bonzão. Eu tenho controle da minha vida. Eu tenho controle do culto. Eu controlei aqui o bezerro. Não é mais o Deus Todo-Poderoso que controla a minha vida. Mas é eu que controlo esse Deus. Eu fiz um Deus para a minha vida. Se você está aqui hoje e está cansado. Sabe por que você está cansado? Porque já fez um bezerro, fez uma vaca, fez um bode. Vai continuar fazendo deuses para todo sempre. Santo Agostinho disse, primeira frase do livro Confissões é uma das frases mais bonitas da história da igreja cristã. Ele disse o seguinte: Senhor, para o teu louvor nos criaste, e a minha alma só repousa e só descansa quando se acha em ti. A alma do homem só descansa, só repousa, só encontra alívio quando está no seu Criador. Por que isso? Porque tudo mais se corrompe. Inclusive o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Tudo ficará. Então venha para Jesus. Talvez seja hoje, tome essa decisão, queime esse cordeiro. Queime, jogue na água. Destrua-o, como fez Moisés ali. Purifique o seu coração. E se você é cristão e está se sentindo constrangido com essa palavra, muito bom isso. Isso é muito bom. Porque seria muito triste se você se considerasse cristão nessa noite, ouvisse essa palavra, sabendo que você está cometendo algo que não agrada a Deus, e você não se arrepender, há sérias dúvidas se você é cristão mesmo ou não. Porque o cristão aceita a correção, o cristão aceita voltar os olhos a Jesus, o cristão aceita quebrar os bezerros que vão sendo construídos ao longo da vida. Não é fácil. Ah, mas é fácil para você que está falando eu largar o meu bezerro. Não é fácil, eu sei que não. A gente se apega a ele, a gente quer ele no nosso quarto, a gente quer colocar lá em cima da casa, a gente quer colocar lá na capelinha, a gente quer colocar no nosso coração, a gente quer carregar ele junto, quer controlar. É preciso fazer isso. Amém?